perdemos um sonho, tanto que se amou. São palavras gastas, ditas num momento de amor, paixão e sofrimento. Roubar o destino, encontrar esperança, encarar o mundo feito uma criança, entregar a alma, saciar. Caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje, excepcionalmente, às 8 da noite, às 20 horas, portanto. Estamos a dar início a mais um momento radiofónico em que lhe trazemos, durante mais ou menos 30 minutos, músicas e histórias da Eurovisão. Hoje, Portugal e a Arménia vão a votos. Vamos ficar a saber quem vai representar Portugal e a Arménia na Eurovisão, rumo a Düsseldorf. Vamos ter hoje aqui músicas que participaram noutros festivais, mas que, não vencendo, tiveram também o seu mérito. E, em alguns dos casos, chegaram mais longe até do que os temas que venceram esse mesmo festival. Noutros casos, o tema que não venceu pôde, ao menos, proporcionar ao intérprete em questão uma rampa de lançamento para o sucesso. Ouvimos Vanessa, para abrir esta emissão, com o tema Alvorada. Este tema participou no Festival da Canção RTP do ano passado. Não venceu, ficou na descrição, mas para a história deste evento, que já tem mais de 40 anos, promovido pela Rádio Televisão Pública Portuguesa. Agora seguimos com Catarina Pereira, esta intérprete que, juntamente com Filipe Azevedo, discutiu o título de vencedora, mas foi a intérprete a viver em Londres que venceu esse festival. Contudo, Catarina Pereira em Portugal tornou-se mais popular. A sua música passou mais nas rádios e foi uma das raras que, apesar de não vencer, teve uma gravação oficial em estúdio. Catarina Pereira, todavia, parece ter ficado por aqui, mas pode ver nesta música uma rampa de lançamento. É um dos casos que aqui falamos. Depois vamos viajar até a década de 70. Na altura, Cândida Branca Flor fazia parte da Banda do Casaco. Cantou a solo, Trocas e Paldrocas. uma música que, mesmo não vencendo, se tornou muito popular. É assim que damos início a mais um Histórias da Eurovisão. Nesta noite de sábado, 5 de março de 2011, uma emissão que, excepcionalmente, hoje inicia às 20 horas. Sabemos inventar, são só trocas e baldrocas, não te deixes enganar. Ai, ai, são trocas, baldrocas, altas. frases engenhocas que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Hey! São trocas bodocas, altas engenhocas que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Hey! São trocas bodocas, altas engenhocas que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Vamos escutar agora mais dois temas. Depois de Cândida Branca Flores, vamos ouvir Marco Paulo. Em 1967, no 4º Festival da Canção RTP, Marco Paulo, este cantor tão popular português, presenteou-nos com Sou Tão Feliz. Para que a felicidade fosse perfeita, faltou vencer o Festival da Canção RTP daquele ano. De todas formas, Marco Paulo não venceu, mas convenceu. Este tema pode não ter sido um dos mais conhecidos do intérprete, mas sem dúvida que ajudou a lançá-lo para uma carreira de sucesso, de indiscutível reconhecimento. Um ano depois, em 1968, Nicolau Brainer, este realizador e ator português, também apresentador de televisão, surpreendeu-nos quando, naquele ano, em 1968, um ano antes da Primavera de Abril, cantava Um Pouco Mais. Uma música que, apesar de não vencer, esteve muito perto disso. Ficou em terceiro lugar. Vamos ouvir aqui esta música, aliás, ao vivo, cantada no próprio Festival da Canção RTP. Nicolau Brainer, sucedeste-á a Marco Paulo com Sou Tão Feliz, o tema que vai ouvir agora. Também por gostar de ti. por nuvens moldar, novo mundo imaginado, e por um ramo de estrelas no nosso céu inventado. Quero uma árvore de ideais, sombra da vida para nós. Pouco mais, pouco mais. Quero essa palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais, pouco mais. Quero um luar para moldar, num mar de prata lavrada, onde o meu barco de remos deixa uma estrada marcada. Quero encontrar outro cais onde o meu barco atracar. Pouco mais, dá-me uma palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais, pouco mais. Quero o meu rosto moldar com uma réstia de vento, roubar teus olhos à noite, trevas do teu sentimento. Quero os teus beijos banais que só me dás, por favor. Pouco mais, pouco mais. Dá-me uma palavra, uma só palavra. Quero essa palavra, amor. E é assim, estimados ouvintes, que chegamos ao final de mais um Histórias de Eurovisão. Trago-lhe agora o sexto e sétimo caso deste programa de que nem sempre os não vencedores são efetivamente vencidos. Herman José, na década de 80, presenteou-nos com um tema intitulado A Cor do Teu Batom. Este tema participou no Festival da Canção RTP, mas não venceu. De todas formas, não venceu, mas convenceu. Vamos ouvir esta sexta música do nosso programa, A Cor do Teu Batom, tema de Herman José. E em 1976, Carlos do Carmo, aliás, único intérprete desse festival, cantou, entre outros sete temas, Poema. Oito temas que o intérprete, o fadista português, cantou e, naturalmente, representou Portugal na Eurovisão, mas com outra música. Esta que vamos ouvir chama-se No Teu Poema. E diz-me a experiência que esta música ficou ainda mais conhecida do que aquela que venceu o Festival da Canção RTP daquele ano. É assim que fechamos as portas de mais um Histórias de Eurovisão. Na próxima semana tentaremos dar-lhe conta das músicas que participaram no Festival da Canção RTP desta noite, que irá ter lugar no Teatro Camões, como já aqui anunciado na passada semana. Desejo-lhe, entretanto, uma ótima noite, fique bem e até de hoje, 8 dias. O teu batom teve esse dom de saber assim. O teu batom, água na boca, chamou por mim. O teu batom teve esse tom de canção de amor. O teu batom deixou na roupa o teu sabor. Só eu sei, ainda é bom lembrar. O teu batom brilhou num som tão lá, tão jubim. O teu batom foi água mel, foi cor de carmim.